Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, que sua vida inteira consagrar a Deus, valeu a pena obedecer, que por Jesus sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Será que você já parou para pensar que está tão perto este dia? É hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando e a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. Pois o céu está preparado, pronto para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar. E por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Meu Deus, valeu, meu Pai.